Regresso à íntima fração, sempre pouco para dizer, muito para escutar e tudo para sentir. Sempre, sempre à espera de um sinal, de uma resposta, da intimidade de uma esperança. No meio da noite, aí estão os sons, as músicas, as canções da madrugada, riscando o azul escuro, como se fossem traços luminosos. Como sempre, lá fundo, isto é, ao longe, no futuro incandescente. E no meio da noite, qual é este corpo que canta? O que é que no meu corpo, em mim que escuto, canta? Qual é, pois, este corpo que canta? Always and forever will be free. Always and forever be with me. We'll have love aplenty. We'll have joys outnumbered. We'll share É sempre uma pergunta no meio da noite. Qual é este corpo que canta? O que é que no meu corpo, em mim que escuto, canta? A resposta é sempre a mesma. É tudo o que ressoa em mim. Tudo o que me faz medo ou me desperta desejo. Pouco importa de onde vem esta ferida ou esta alegria. Às vezes parece que, para o apaixonado, como para a criança, é sempre o afeto do sujeito perdido, abandonado, que o canto romântico canta. No meio da noite, de súbito um som cortando o azul escuro, poisando nos ouvidos, direto ao coração. Thank you. In the cool of the evening, when everything is getting kind of groovy, I call you up and ask you, would you like to go with me to see a movie? First you say no, we've got some plans for tonight, and then you stop and say, a spooky little girl like you. Spooky. You always keep me guessing, and I never seem to know what you were thinking. Ooh. And if a fella looks at you, it's for sure your little eye will be a winking. Ooh. I get confused, 'cause I don't know where I stand, and then you smile. A spooky little girl like you. Spooky. Just like a ghost, you've been haunting my dreams, so I'll propose on Halloween. Love is kinda crazy with a spooky little girl like you. Spooky. Close to you. walk on by. I just can't get over losing you. So if I seem broken in two, please walk on by. Walk on by. Foolish pride, that's all that I have left. Let me hide the tears and the sadness you gave me. You put the hurt on me, you socked it to the mama when you said goodbye. So please walk on by. Make believe you never see the tears and cry. So do me a favor and walk on by. So I'm begging you to walk on by. Oh yeah, and make believe you never see the tears of crying. So I'm begging you to walk on by. Make believe you never see the tears of crying. There's no dust in my eye. Oh no. Smoke ain't making me cry. No, no, no. It's the hurt you put on me. I want you to see this man cry. So please walk on by. É assim no meio da noite. Este corpo que canta, qual é este corpo que canta? O que é que no meu corpo, em mim que escuto, canta? Diz-se-ia que é tudo o que ressoa em mim, tudo o que me faz medo ou me desperta desejo. Pouco importa de onde vem esta ferida ou esta alegria. Para o ser apaixonado, tal como para a criança, é sempre o afeto do sujeito perdido, abandonado, que o canto romântico canta. O coração romântico, expressão na qual não descortinamos com desdenho, mais do que uma metáfora adocicada. O coração romântico é um órgão forte, um ponto extremo do corpo interior onde, ao mesmo tempo, e como que contraditoriamente, o desejo e a ternura, a procura de amor e a chamada de satisfação se misturam violentamente. Algo eleva o meu corpo, enche-o, reteza-o, condulo-o à beira da explosão e, de repente, misteriosamente, deprime-o e amolece-o. Este movimento é por debaixo da linha melódica que é preciso escutá-lo. Esta linha é pura e mesmo no auge da tristeza fala sempre da felicidade do corpo unificado. Mas ela é agarrada num volume sonoro que muitas vezes a complica e a contradiz. Uma pulsão abafada. Uma pulsão abafada. Marcada pelas respirações, pelas modulações tonais ou mudais, pelas batidelas rítmicas, um inchamento móvel da substância musical, vem do corpo separado da criança, do apaixonado, do sujeito perdido. Por vezes, este movimento subterrâneo existe num estado puro. Algo se enche, não canta ainda, procura exprimir-se e depois desaparece. Oh, baby, oh, my. loving someone else. Now you know that's why I'm going down to the river with and drown myself. I'm sick and tired of this misery down in my heart, way down in my heart. I'm sick and tired of this misery down in my heart. I'm sick and tired of this misery down in my heart. So goodbye, baby. Bye, baby. Well, I've bye, got to go. Bye, so please don't cry. Bye, because it's too late to cry. Bye, bye, baby. Well, I've got to go, so please don't cry. É assim no meio da noite, este corpo que canta. Qual é este corpo que canta? O que é que no meu corpo, em mim que escuto, canta? É tudo o que ressoa em mim, tudo o que me faz medo ou me desperta desejo. Pouco importa de onde vem esta ferida ou esta alegria. Para o apaixonado, como para a criança, é sempre o afeto do sujeito perdido, abandonado, que o canto romântico canta. O coração romântico, expressão na qual não descortinamos, com desdenho, mais do que uma metáfora adocicada, é, no entanto, um órgão forte, tal como o ouvido, de repente, um som risca à noite e torna-se o futuro incandescente. Thank you so much. Well, this next song was performed by one of your own. Oh, it was wonderful. Come on. It's called Everybody Knows. Everybody knows that I love you. And everybody. A íntima fração desta noite, músicas na TSF com Visit Venus, Land, Fiona Apple, Bang Bang, Jacques Gelin, Mark Almond, Ian Simmons, a Reminiscent Drive de Jay Alansky, os Alpha, os Stereo Lab, Rockers Hi-Fi, This Mortal Coil, Will Holdham, Andy Williams, Wayne Orbitz, Isaac Hayes, Ray Charles e Divine Comedy. They seem to understand. It's the last thing that I do. 'Cause everybody knows that I love you. And everybody knows that I need you. Everybody knows that I do. Except you. Everybody knows I live for you. And everybody knows I am. Said it's true, except you. I told all of my friends again and again and again. Yeah, and I drove them round the bend. So now you're my only friend. I told the passersby. Everyone knows it's windy. And Windy has stormy eyes that flash at the sound of lies. And Windy has wings to fly above the clouds. Above the clouds. Who's tripping down the streets of the city, smiling at everybody she sees? Who's reaching out to capture a moment? Everyone knows it's Windy. La la la la la. Flash at the sound of lies, and Windy has wings to fly above the clouds. Above the clouds. Above the clouds. Above the clouds. Who's tripping down the streets of the city, smiling at everybody she sees? Who's reaching out to capture a moment? Everyone knows it's Windy.